100 metri contorni. Sono 2 cometa 63. Cometa 63, continua a aproximação, aguardando contato visual. É parte com o trem baixado travado. Cometa 63, trem baixado travado. VIP checado, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, Cometa 63. Vai que está pá, prossiga. Ok, nós estamos aqui já no 6 número 10, ok? Gente, um bom dia. Funcionando via 312, ingresso via Juliette, gate 11. Juliette para 11, ok, 12, obrigado. Contra de Salvador, bom dia, o Trip 5217. Bom dia, Trip 5217, acione identificação. Mantenha a proa de Alagoinhas para a chegada Bonf e está autorizado a descida até 4.000 pés. 1022, ajuste. Autorizado a alinhar e manter no 7, após quando pronto para Paulo Bono 923, frente da Juliette. Quando possível, autorização, São Paulo Guarulhos 923. Bono 923, pronto, corte. Firmativo. Bono 923 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Amper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme o alto plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95, aciona 5571 no Gol 1923. Autorizado Guarulhos 360, via Perzulu 16, THZ, após prosseguir a rota do plano, decola pista 10, curva direita, saída da El, transição CID, perdão, da El, transição Leda, após o abrir, controle 1208. Torre 1189 e transponder 5571, o Bono 923. Bono 923, chame pronto para feedback somente. Chamada. Baixado e travado, livre pouso na 10, tempo 826. Juliette, a Tango é o número 2, eu tenho uma aeronave já alinhada na 17, mantemos escuta e aguarda. Alô, bom dia, TAM 3663 com a Juliette para Guarulhos. TAM 3663, pronto, cópia. Afirmativo. TAM 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado. Via Amper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão 10, com primeira curva à direita, na saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle Salvador 120.8, Torre 18.95, aciona 5573, TAM 3663. 340 Guarulhos, decola da 10 direita, da El Leda e Voa Bridge. Aí você intercepta Zulu 16, PH, Voa 13, Postos, controle 1208-5573, transporte. Correto, chame pronto para feedback de acionamento, TAM 3663. 63. Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar, chame Recife, frequência 12685, a Luterne, a frequência 12545. Webjet 5826, taxi Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette para o 02, web 5826. Controle do Salvador com aquele cordialíssimo bom dia, está passando esquerda do Lu. Muito bom dia, Kilo Zulu, sub e mantenha o 040, voando direto, cai rio, Kilo Zulu. Gente, Kilo Zulu, possibilidade de prosseguir a sessão até o 2500, senhor? Afirmativo, 2500 pés, seu plano foi modificado aos 38, mantenha 50 pés visuais agora, subindo para 2500, Kilo Zulu. Reporte visual com cai rio ou para descida. Afirmativo. Juliette, Serra Tango tem livre decolagem da 197, o vento está de 190 graus com 197 nós. Rumbo 83, Salvador. Prossiga. O senhor está efetuando algum desvio? Negativo, estou tentando interceptar o GPS aqui. Ok, negativo, o senhor abandonou a estágia, está a 3 milhas à esquerda da Star. Qual a proa que você está mantendo? Proa 140. A proa 140 está lhe levando direto para o aeródromo. Curve à direita agora, curve à direita na proa 190. Direita 190. Autorizado, posicionamento em pronto para táxi, azul 9131. Mandei para o táxi, vai. Controle, aguarda para o controle, copinho. Controle, 120 decimal 8 de leve Serra Tango. 208 de leve Serra Tango. Jet Serra Tango, 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Meu pé na Axé, Jet Serra PB77, altura meio de 2 horas e 50, altera a vitória. Pronto para o táxi. Confirmando 77, PB. Afirmativo, 47. Sítio 5437. Tá visual com o tráfego da Azul iniciando agora o pushback. Tá visual, 47. Vai aguardar o início do táxi do Azul 3547. Paciente, vai aguardar o táxi do Azul 3547. Falou, Bruno, 923, está pronto para pushback e acoramento e autorizado em simultâneo, 923. Medo. Bruno, 923, mantenha posição, aguarde para início do pushback. Apenas na fisco. Salvador, Oceano é 6225. Prossiga. Por gentileza, seria mais conveniente pra gente fazer a mobilista, se é possível. Mas foi exatamente essa saída que eu peguei pro senhor. Negativo, a senhora me passou a Momo Elepa. Negativo, Momo Nitsa. Vou checar a gravação aí. Vou checar aqui. Tô autorizado, final LS, já está visual com a cabeceira 1-0. Afirmativo, visual com o campo. Afirmativo, chame a torre agora, 1-895, 1-2-3. Sente grato, informa a fusão anterior, autorizado o procedimento, entendi que era para abandonar e completar, mas perfeitamente grato pela coordenação. Afirmativo, mas autorizado o procedimento, o senhor vai ter que manter a chegada e interceptar o LS, o 1-2-3. Perfeito, grato, 1-2-3. Salvador, é o 183, final, visual baixado e travado. Bom dia. 35437, segue o tráfego do Brasil como número 2, no ponto de espera, torre 18-95, ajuste 1-0-2-2, bom dia. O gol no 923, acordando que pedir solo. Vai guardar a passagem de Embraer da Azul, já passando a retaguarda. Tráfego número 2, o Embraer da Trip. Após a passagem do Embraer da Trip, tem equipe do Chibex em táxi. Após o Embraer da Trip, estamos autorizados, surgiu finalmente chamar a táxi na frente. Azul 4299, pode confirmar a saída para Campinas, da El? Qual era o via Concepção? Upper Zulu 10. Dael Leda Bridge, afirmativo. Dael Leda Bridge. Afirmativo. Azul 9. 1-3-1, observando a aeronave na final, próximo ao ponto de espera. 9-1-3-1, após o pouso da aeronave na final, ele mantém pista 10. Após o pouso da aeronave, ele mantém pista 10. Catango, frequência livre, 2345 até o retorno. Segura. Controle está livre, restrição de velocidade para o trip 5217. Positivo, está livre. Muito obrigado. Oi, Salvador, no ponto de 5437, pode ser 190. Torre, eu sou o 93, vou poder recorrer. Torre, 83, som. Rumba 83, no solo aos 47, vai livrar a esquerda no hotel. E ao estacionar tem frequência limpa. Feedback 3, livre na esquerda, hotel 83, frequência limpa agora. Trip 5437, mantém o ponto de espera e aguarde, após a rolagem do azul, ali mantém. 9131 para informação, vento é de 1180 graus com 169. Sim, mas o 9131, obrigado. 9131 tem nível de decolagem da 10, 780 com 15. 10 torre 118 decimal 95, ajuste 1022. Bom dia. Bom dia, torre Índia e alfa ponto de espera 1895. 1022, mata dele. Está livre para a dona 35217? Não, mantém, está. 5217. Temo, mantendo. Juno 31, decolar os 49, 120, decimal 8, controle. 128, obrigado. Olho azul, 9131. 9131 no contato radar, subir mantenido 370, mantenha perfil da saída PUC. Perfil da saída PUC, eu gostaria do nível 310, como final, por favor. Saída PUC, o final nível 310 será coordenado. Obrigado. Lu, tem descida a critério para altitude de tráfego da localidade. O único tráfego no setor está à sua direita, 7 milhas, mantendo o litoral a 1 mil pés, saindo para Morro de São Paulo, ok? Para a coordenação com os tráfegos, 1, 2, 3, 4, 5 até o retorno. Torre Bom chegou na 923, na pista de espera, dá uma 0 pra. Estou na 923, ali mantém pista 10. Ali mantém a 90, 923. O 9131 está autorizado, nível final 310. Ok, autorizado 310 do 9131. Volta 3663, puxa acionamento 3. Autorizado, chame táxi, então 3663. Certo. Colo agora o 51 120 decimal 8, controle. 120 decimal 8, um bom dia, 5437. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5437. Bom dia, TRIP 5437, contato radar, tudo mantém o nível 380, saída Dael. 380 na Dael 5437, se autorizado, solicita apoio de Leda. Autorizado, Leandro. Muito grato, 5437. Trip 5217, uma milha para o externo, autorizado, final LS, torre 1895, bom pouso. Trip 5217, obrigado. E coordenar o 6225, obrigado. 1923, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 190 graus com 1049. Decolagem. 190, voo na 923. Salvador, TRIP 5217, está na final, baixado travado, passou externo. 5217, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. TRIP 5217. 452117, check trem, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus, com 959. Ah, o trem está baixado, travado, trip 5217, livre pouso. Gol no 923, decolou 53, 120, decimal 8, controle. 128, informa pássaros na decolagem, ok? No 923. Muito obrigado. 923, não escuta ainda? Contato com o radar, mantém o nível 360, traz, mantém a saída dela. Ok, 360 no perfil, 923. No 7, no solo 55, livra direita, 1, 2, 1, 2, 9. Trip 5, 2, 1, 7. Solo, trip 5, 2, 1, 7. Trip 1, vou na meia, 0, 5, não, solo, Salvador, vou na meia, 0, 5, vou prender a informação aqui. Autorização, Galeão, bom dia. Trip 5217, táxi via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, 14. Voo no 605, pronto, cópia? Pronto, cópia. Voo no 605 para o Galeão, nível 360 autorizado, via Uberlul no 0, até Smart, após direto Lufto, direto Barbacena, decola da pista no 0, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5004, gol no 605. Decimal 85, corre e alterne frequência 2545, azul 9131. É, qual é a frequência primária? 126, decimal 85. Obrigado. 605, correto, chame pronto para prospecção. Paulo Tan 3663, táxi 133 a bordo, 4 horas, Galeão. 3663, táxi de Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 022, bom dia. Obrigado, esse ano 28954, então é 3663. Funcionário 6225, faz passagem do Airbus da TAM, tem livre pulso, chame para o táxi. Ativa a fase do trânsito, está autorizado, 6225. 125, Uno, 3325, é alternativa 3547, bom para você. Obrigado, bom voo. Solo Salvador, bom dia, da 3304, com a informação de LED, por gentileza, quando possível, autorização Brasília. Então 3304, número 2 para cópia, aguarde. Aguardando. Ubatuba. Metriz no 1, identifique. Chegada bom, vista para 4.000 pés. Vou ajustar o altímetro no 022. Contato com a posição. Aí, bom dia, 3663, quanto será pronto? 3663, ali mantém, pista 10. Ali mantém, então, 3663. Azul 4299, pronto, qual é? Pronto, 4299. Azul 4299, para Campinas, nível 360, autorizado. Cola da pista 10. Primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Em Bridge, intercepta direto a aerovia Upper Blue 16. Prosseguindo até Bravo Hotel Zulu e após, conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, Torre 18.95, aciona 5097, azul 4299. Campinas 360. Circulando da 10, curva à direita da Euleda Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. 1208 é o controle, 295 é a torre, 50.17 é o transponder. Correto, chame para pushback saneamento, Azul 4299. Camará. São Salvador, agora 06.05, pushback saneamento no portão 5. Ou 16.05, no portão 05, autorizado, chame para táxi. Porta táxi, meu nome é 07. São 3304, cópia. 76 a bordo, 410 de autonomia, Fernando Goiânia. Confirme o PAB com gentileza. 76 a bordo, 76. Oxané 6225, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, ajuste no 022, tem bom dia. Índia Alfa, no ponto de espera com a torre 1895, 6225, obrigado. São 3304, pronto, cópia? Cópia, cópia, prossiga, são 3304. São 3304, para Brasília, autorizado nível 380, via Perdo 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5005, são 3304. Gente, está 3304, está autorizado Brasília, nível de voo 380, via Perdo 17. Vai decolar 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle de saída em 1208, torre 1895, transponder 5005. Correto, chame pronto para feedback de treinamento, estão 3304. Camarada, 3304. Tráfego do Salvador, Romeu, Janela 6302, posição 11, informação para autorização recife, 350. Oxanés 6312, pronto, cópia? Pronto, cópia. Oxanés 6312 para Recife, autorizado nível 350 via Anderwisk 58. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5003, Oxanés 6312. Afirmativo, está autorizado, Recife na 350, pela serviço de 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Maracaju, controle 1208, a torre